a voz da esperança. Quando a noite fria cair sobre mim, narará, e num deserto eu me encontrar. O melhor da música gospel, você ouve aqui. Estou falando de Deus. ZYK 707, 1430 kHz. AM, Rádio Nova Mensagem, estância turística da cidade de São Roque, uma emissora do sistema Nova Mensagem de Comunicação. Aqui tem as melhores músicas, as melhores músicas. Eu navegarei no oceano do Espírito. Participe de nossa programação, adicione o nosso WhatsApp 15 33 18 93 07, 33 18 93 07. Diga de onde você está nos ouvindo. Me alegrarei. Espírito, Rádio Nova Mensagem. O melhor da música gospel, você ouve aqui. A voz da esperança, 1430 kHz. Estância turística de São Roque. Mensagem via satélite para todo o Brasil. Quem está chegando aqui, bom dia. Aqui, Antônio, ouvindo em São Luís do Paratinga, São Paulo, no radinho de pilha. Olha, muito obrigado por estar aí nos ouvindo. Deus te abençoe. Quem é? Vamos ver. É Antônio Ribeiro da Mota. Nome completo aqui, hein? Antônio Ribeiro da Mota. Oi, Antônio, tudo bem? Olha, Deus abençoe você, obrigado, hein? Obrigado por estar aí nos acompanhando. É da cidade de São Luís do Paratinga, do Paraitinga, é isso? São Paulo. Ligadinho no radinho, ó. A voz da esperança. Nesta cruz pendurado foi meu salvador. A voz da esperança. Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Nova mensagem, a voz da esperança. Eu quero o poder de Cristo em mim. Nova mensagem, nova mensagem. Via satélite para todo o Brasil. Nada mais importa, aqui é seu lugar. A voz da esperança. Quando a noite fria cair sobre mim, narará, e num deserto eu me encontrar. O melhor da música gospel, você ouve aqui. Estou falando de Deus. ZYK 707, 1430 kHz. AM, Rádio Nova Mensagem, estância turística da cidade de São Roque, uma emissora do sistema Nova Mensagem de Comunicação. Aqui tem as melhores músicas, as melhores músicas. Eu navegarei no oceano do Espírito.